Toda novela tem final feliz. Todo desejo tem um simples gesto. Tudo que sinto em mim eu te confesso. Dependo de você. Toda verdade traz alguma dor. Nem todo amor traz alegria, vida. Mas não há vida bem vivida sem amor, sem perceber que é simples demais a razão do querer. E no mesmo momento a emoção do que venho a saber. Fascina, me diz aonde eu posso encontrar esse amor. Eu vou procurar, seja onde for. Me diz aonde eu posso encontrar esse amor. Eu vou procurar, seja onde for. Toda verdade traz alguma dor. Nem todo amor traz alegria, vida. Mas não há vida bem vivida sem amor, sem perceber que é simples demais, qualquer um pode ter. O amor vem de Deus e sem ele nada pode ser. A vida me diz aonde eu posso encontrar este amor. Eu vou procurar, seja onde for. Me diz aonde eu posso encontrar este amor. Eu vou procurar, seja onde for. Me diz aonde eu posso encontrar este amor.